Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast de entrevistas. Eu sou o Zabuzeta e nessa décima edição eu recebo a presença do Rimsky Masaoka, que ele é dono aqui da Fanbox de Curitiba, e a gente bate um papo bem legal a respeito dessa cultura de lojas, de locadoras e outras coisas relacionadas aos board games. E antes de começar esse podcast, alguns recadinhos bem rapidinhos. Primeiro, em relação às nossas redes sociais, temos Twitter, Facebook, temos o nosso canal no YouTube, onde a gente faz vídeos legais toda semana. Temos também outros podcasts, podcasts de notícias, podcasts de campanha de RPG ou sobre jogos de tabuleiro em si. Então, se você quiser conhecer mais sobre esses conteúdos, os links vão estar na postagem. E se você gosta do nosso conteúdo e quer ajudar de certa forma, você pode fazer isso através do Padrim. Isso mesmo, nós temos uma campanha no Padrim que começamos no final ali de fevereiro, e conteúdos como o podcast Ficha do Jogador só é possível graças à contribuição mensal de várias pessoas incríveis, como é o caso do Lucas Nakai. Então, se você quiser ser tão incrível como o Nakai, entre lá no padrim.com.br/jogatinabg e saiba mais sobre nossas metas, nossas recompensas que a gente fornece através da nossa campanha lá. Então, gente, continue com o podcast, espero que gostem. Estamos aqui começando mais uma edição do nosso podcast de entrevistas, o Ficha do Jogador, e dessa vez um podcast em loco, onde eu recebo em minha casa aqui o Rimsky Masaoka. Eu falei certo o nome? Isso. Bom, Masaoka, você é proprietário aqui da Fanbox Curitiba. Correto? Correto. E como já é de praxe aqui no nosso podcast, a gente começa fazendo em dois blocos, né? Realmente um bloco sobre você como jogador e também você como alguém importante no mercado de jogos tabuleiro, né? A gente coloca desenvolvedores, produtores de conteúdos e, no seu caso, dono de um café com board games, né? Que a gente vai colocar nesse sentido. E a primeira pergunta que a gente coloca sempre aqui é: como você se descreveria dentro de um universo de RPG? Como seria a sua ficha de jogador num RPG? Qual classe você gosta? Qual sistema favorito? Eu não sou muito a favor do sistema de classes. Ah. Eu acho que é um pouco, como posso dizer, até um pouco discriminatório. Eu, talvez, quanto raça, colocaria talvez como elfo ou talvez como draconiano. Uhum. Dado o tipo de pessoa que eu sou. Então você prefere, por exemplo, você falou das classes, pra não ficar muito seletivo, né, de Exato. Seleção. Eu prefiro, assim, eu trabalho com várias coisas, então seria difícil me colocar em uma classe. Eu tenho uhum. conhecimentos em diversas áreas diferentes. Já trabalhei com coisas mais absurdas e estranhas possíveis. Então, acho que uma classe aí não caberia. Até porque eu falei assim, deixa eu pesquisar o seu nome no Google. Aí eu achei uma palestra que você fez na PUC aqui em Curitiba, né? E lá diz que você é formado em matemática, correto? Não, eu cursei em matemática, eu não cheguei a me formar. Não chegou a formar? Não, mas você cursou onde lá? Fiz no IME, na Faculdade de Matemática e Estatística da USP. Sim, e como você tá em Curitiba, obviamente, o pessoal já sacou que você veio de São Paulo pra cá, né? Isso. E já perguntando, meio que já unindo os assuntos, mas o que levou você a vir pra Curitiba? Antes mesmo de falar da Fanbox em si, mas como pessoa. Então, eu tava procurando um local pra me estabelecer, depois uhum. de um tempo rodando o mundo. Eu fiquei muito tempo fora do Brasil e quando eu retornei, eu vi que eu já não tinha tanto a ver com a cidade de São Paulo. Comecei a procurar um local em que eu me sentisse bem. Uhum. E Curitiba tem um clima, uma população muito boa, que me fez me sentir muito bem e que eu decidi mudar pra cá definitivamente. Isso, você disse que você rodou muito, então, por exemplo, você ficou um tempo em outros países? Morei por 9 anos fora do Brasil. Uhum. Você morou no Japão? Morei no Japão, exatamente. E você teve contato com board games no Japão? Não, quando eu retornei, eu tava parado, vamos dizer assim, um colega meu me convidou, me conhecendo já de outros carnavais que eu já jogava diversos uhum. jogos, e ele me chamou pra conhecer um jogo moderno, me interessei e comecei a pesquisar sobre o assunto. Certo, e qual foi o primeiro contato com os jogos modernos? O pessoal vai achar até engraçado, mas foi o Agrícola com a expansão Farmers of the Moor uhum. e mais algum deck de país. Caraca, já começou já com porrada, né? Porque normalmente as pessoas têm o costume de começar com Catan, Carcassonne, que são jogos mais... Isso, mais introdutórios, e já começar com o Agrícola já foi interessante. E se você fosse hoje relacionar os jogos favoritos da sua coleção, você consegue listar 3 jogos favoritos hoje em dia? De uma forma geral, eu sou grande fã de jogos estilo europeu pesado. Uhum. Ainda hoje, um dos meus grandes favoritos é o Agrícola. Também gosto muito do Power Grid. Power Grid é um jogaço. Keyflower é outro jogo fantástico. Mas eu tô sempre aberto a jogar diferentes jogos. Entendi. Mas nessa coisa de experimentar vários jogos, você teve alguma decepção com algum jogo assim? Você foi muito com sede ao pote e de repente o jogo não era tudo aquilo que você esperava? Sempre tem aquele jogo que pessoas falam muito sobre ele, mas quando você vai jogar, você percebe que ele é muito parecido com algum outro jogo já famoso. Às vezes é um pouco mais antigo, você fica meio que... Poxa. É, não é tão novidade assim, né? Você faz... É aquele negócio, se você vai criar um jogo, você não deveria copiar tanto um outro jogo já conhecido. Sim. Você tem um jogo assim que você consegue citar, assim, que você teve essa impressão? Eu prefiro não. Bom, ó, Thiago Kares lá de Cubatão, São Paulo, ele perguntou assim, você tem uma série de TV favorita atualmente? Olha, eu tenho algumas séries de TV que eu sou grande fã, Babylon 5, o Arquivo X. São séries bem antigas. Sim. Macross. Macross é legal, hein? Essas são séries. Você tem, por exemplo, um filme favorito? Ou filmes favoritos e série de filmes? Não necessariamente. Mas a série de TV faz mais sentido, então. Você gosta de animes, no geral, assim? Sim. Animes favoritos que você curte? Difícil dizer. Eu sou grande fã de Macross. Sim. Também gosto muito do Sakura Card Captor. Mas preferido mesmo, preferido de coração, é o Macross. Macross, ele, pra quem não conhece, né, é um anime já. É uma série de animes que é bem antigo, né? Que usa a temática de robôs gigantes, né? E tem várias séries assim. E se você fosse recomendar hoje pra alguém entrar no Macross, como que você recomendaria? Olha, é difícil, porque ele é uma série muito antiga e ele tem pontos de vistas que são, talvez hoje, já um pouco difíceis das pessoas entenderem. Uhum. Ele trabalha o primeiro Macross, principalmente, com a guerra, mas como a guerra afeta as pessoas civis, não os militares que vão à guerra, mas como a guerra afeta as pessoas normais. Então, você tem nesse anime, que ele foi lançado na época, logo após a guerra, então você tinha muita pessoa que identificava esse cenário. Agora, hoje, principalmente no Brasil, em que as pessoas não têm ideia o que é uma guerra, apesar da nossa vida estar meio difícil, fica um pouco difícil elas entenderem o impacto que aquilo causava, mesmo porque, dada a situação de violência hoje do Brasil, se houvesse uma guerra, não ia ter uma ruptura tão grande quanto no nosso dia a dia, vamos dizer. Sim, até por conta do nosso impacto mesmo com violência, né? Porque, exatamente. Por exemplo, a gente até entra num assunto meio perigoso, mas, por exemplo, o impacto de violência que a gente vê casos em TV é bem diferente do que alguém lá fora num país mais... Civilizado. Civilizado, assim, digamos assim, que tem impacto com violência diferente, assim, né? Seria o fato da gente viver já sob tensão. Uhum. Então, um evento de magnitude como uma guerra não seria tão chocante ou traumático. Pois é. E você joga videogame? Jogo. É. Na verdade, mais computador, né? Sim. Hoje em dia, mas você joga mais online? Joga jogos mais de CRPG, né? Que são RPGs de computadores? Como que é o seu ritmo de jogar? Na verdade, eu costumo jogar mais jogos de estratégia. Eu tava jogando bastante o XCOM. Uhum. E agora eu tô de olho no Battletech. Que o Battletech deve sair agora 24 de abril. Chegou a jogar o Banner Saga? Qual? O Banner Saga? Não. É, o Banner Saga é um jogo de estratégia tático também, que talvez você vai curtir. Ele tem uma arte bem legal e, realmente, se você gosta de XCOM, nessa pegada, talvez seja um jogo interessante. Anotado. Falando em jogo estratégia de computador, qual lado você prefere? Age of Empires ou Warcraft? É uma pergunta difícil. Ou coloca até em cima ali um StarCraft pra fazer uma relação ali. Civilization. Ah, Civilization. É que eu quis puxar pro lado de RTS, né? De estratégia em tempo real, mas Civilization... Não, eu não costumo jogar em tempo real, porque algumas vezes eu estou trabalhando e jogando. Sim, aí você consegue dar aquela pausa pro turno, né? Larga o turno lá e vai fazer as coisas que precisa. E qual Civilization é o seu favorito hoje? Olha, o último que eu joguei que eu gostei bastante foi o 5. Sim, o 5 é muito bom. O 6 você não teve contato, né? Não joguei ainda. Sim, eu gosto do 6 por conta da arte, mas acho que o 5 ainda, em questão de mecânica, é bem mais interessante. Bom, aqui tem uma pergunta do Lucas Lopes, de Rancharia, o nosso padrinho aqui, e ele pergunta qual a sua música favorita da atualidade. Você escuta música regularmente? Infelizmente não, eu não ouço música. No meu rádio do carro só toca notícia. Logo notícias? Só notícias, só informação, só atualidade, só notícias relevantes. Música mesmo, quase nenhuma. Sim, e as notícias você acompanha mais no cenário? Já vou desvirtuar um pouco aqui, mas você busca notícias em questão de política, questão de economia? Política, economia, só não procuro notícia de esportes. Legal. Então, eu acho que nesse caso, eu vou te dar uma sugestão de um podcast chamado Xadrez Verbal, talvez você conheça, mas é um podcast excelente de política internacional e fala sobre economia também, talvez seja de interesse. Muito obrigado. Olha, agora algumas perguntas aqui para definir aqui questão de caráter. Não necessariamente assim, vamos julgá-lo, né? Mas o que você prefere? Comida doce ou comida salgada? Doces. Doces. Definitivamente doces. Você tem alguma sobremesa favorita? Não, nenhuma. E doce favorito, assim, se você fosse falar, eu gosto de doce de amendoim, por exemplo? Não, sendo doce, eu tô comendo. Legal. Jogos com miniaturas ou jogos com cubinhos? Cubinho, sempre. Jogos com temáticas ou jogos com mecânicas? Eu acho que é óbvio, né? Aqui, no caso, a mecânica eu dou mais importância do que a temática. Sim. E qual sua cor favorita quando você tem que selecionar as peças? Você é vermelho, azul? Qual cor favorita? Muitas vezes eu pego roxo. Roxo, entendi. E olha só que roxo é meio tradição pra quem gosta de jogos de estratégia. Pelo menos eu já percebi 3 casos assim. De estratégia econômicos ainda, né? Que no caso é o agrícola e o próprio Power Grid. E pra gente encerrar esse primeiro bloco, talvez até um pouquinho curto, mas vamos lá. Esse primeiro bloco que eu quero perguntar pra ti é o seguinte. Você disse que você cursou matemática durante um tempo, não chegou a concluir, mas você acha que a matemática em si te ajuda? O que você gostar de matemática, ela te influencia nos jogos que você joga, na forma de pensar? Provavelmente sim. O raciocínio que você usa nos jogos, tá, planejamento, tudo, ele tem base lógica matemática. Então, provavelmente o fato de você gostar de matemática, ter facilidade com as contas, ajuda bastante isso. Sim, eu imagino que estratégias a longo prazo, outras coisas assim, você deve usar bastante desse conceito, né? Exato. Eu sou um caso ao contrário disso, porque eu sou formado em física e normalmente eu não consigo pensar tanto a longo prazo, eu prefiro mais momentâneo, assim. Vamos nesse segundo bloco, começando com o seu lado de empreendedor, né, digamos assim, porque você tem uma luderia aqui em Curitiba, mas eu quero já iniciar perguntando se você já trabalhava com isso antes de chegar em Curitiba. Como que foi o seu contato? Então, depois do meu primeiro contato como jogador, eu comecei a pesquisar e procurei trabalhar em alguma luderia que já existisse. Eu procurei a Ludus Luderia, procurei a Fanbox e consegui inicialmente trabalho na Fanbox. Aí eu comecei a conhecer o público, conhecer o gosto das pessoas, conhecer mais jogos, comprar mais jogos, e a partir daí fui desenvolvendo o meu plano de negócios. E todos os jogos que você tem na coleção da Luderia são seus jogos, assim, que fazem parte da sua coleção também? Hoje eu tenho uma parceria com o Fora da Caixa, eles estão preparando pra mudar pra sede própria, porque tanto a coleção deles quanto a minha cresceu muito nesse último ano, e grande parte do acervo lá tem hoje, dentro da loja, mais de 1000 jogos. Eu acho que em torno de 600 jogos são meus. Caraca. E assim, foi a vontade de crescer a coleção, também veio com essa vontade de criar a Luderia, né? Assim, todo jogo que foi adquirido já foi pensando no futuro projeto da Luderia. E quanto tempo, desde que você entrou a trabalhar como funcionário na Fanbox lá em São Paulo e até você iniciar a Fanbox aqui em Curitiba? Olha, foi aproximadamente de 4 a 5 anos. Sim. De planejamento. Planejamento. Até o Thiago Domingues aqui, que ele mora em Mariporã, São Paulo, ele pergunta se você fez algum estudo de demanda e como você que percebeu que aqui em Curitiba seria o local ideal para você abrir a Fanbox. Eu visitei várias luderias, tanto em São Paulo, fui para Brasília conhecer o Carcassonne Club, o Orgotal, o Board Game em Casa. Eu fui visitar então várias luderias para conhecer o tamanho físico de cada uma delas, o acervo, o público, e estudando tudo isso, eu fui determinando. Eu vim aqui pra Curitiba antes de abrir a loja. Um ano antes eu vim aqui, conheci as lojas. E aí eu percebi que aqui em Curitiba você tinha diversas lojas do universo geek, mas nenhuma especializada em jogos de tabuleiro. É, isso é verdade. Eu tava comentando contigo isso, né? Em Curitiba sempre teve essa falta de uma loja que era exclusiva de board games, até porque o Magic e jogos colecionáveis ainda é muito forte. Sim. E você vai em outras lojas aqui, você encontra muitas pessoas jogando Magic e você não vê aquele ambiente que você... É, não que Magic seja ruim, porque Magic fez muita gente entrar no hobby de jogos modernos, mas você pode sentir um afastamento por parte das pessoas que se interessam por board games, né? Exato. O Magic, ele tem um ambiente muito competitivo. Sim. O board game, como normalmente é feito em uma atividade em grupo de 4 ou 5 pessoas, ele tem a competitividade, mas ela não é tão violenta, não é tão agressiva, não é tão acirrada quanto Sim. no Magic. É um ambiente mais social, uh-huh. vamos dizer. Até o Magic, ele tem essa parte de competitivo que torna até a comunidade um pouco tóxica, né? Se você for comparar até com um videogame, você vê muita gente de jogos competitivos tendo essa comunidade tóxica, e o Magic, querendo ou não, tem uma parte disso, né? Então, eu acho que a toxicidade, ela vem do jogador. Sim. Não do jogo. Não, com certeza. Não é o meio que transforma a pessoa, é a pessoa que transforma o meio. Uhum. Então, um jogador de Magic que ele venha jogar board game com a mesma mentalidade, com o mesmo espírito, ele vai continuar sendo tóxico. Sim, com certeza. Como que foi, por exemplo, você tinha vários jogos, e como você fez essa mudança de São Paulo pra cá com tantos jogos? Como que foi esse processo todo de vir pra São Paulo com 600 jogos, digamos assim, e montar uma luderia? Então, o primeiro passo pra mim montar uma luderia aqui foi achar um ponto comercial. Uhum. Residência, mudança, tudo isso ficou em segundo plano. O primeiro plano era aonde eu vou montar a loja, pra depois pensar aonde eu vou estar dormindo. Uhum. Porque dependendo aonde eu montar a minha loja, é onde eu tenho que estar perto morando. Sim. Não posso estar morando muito longe. Então, o meu foco foi 100% a loja. Com certeza. Vida pessoal ficou em segundo plano. E assim, você é casado, né? Sim. Como que sua família ou sua esposa lida com essa questão da loja? Ela apoia? Como que seria a abordagem? Olha, se não fosse minha esposa apoiando, essa loja não existiria. Caraca, que da hora. Parabéns pra ela, né? Você disse que a prioridade era montar, e você teve incentivo por parte da sua esposa, mas também de familiares. Como que foi o investimento capital nisso, né? Porque querendo ou não, você tem que ter investimento capital. E como que foi criar? Olha, investimento total foi meu e da minha esposa. Uhum. A minha família, ela não tem influência a ponto de mudar alguma coisa na minha vida. Uhum. Então, eu já adquiri total independência emocional, física, Entendi. Econômica da minha família. E você falou que tem 600 jogos na luderia. E se você fosse classificar, assim, um jogo que quando alguém vai pegar pra jogar, você vai lá sempre olhar, porque é um jogo que você tem tanto carinho por ele, assim, que você fala, pera aí, vamos com cuidado com esse jogo aqui é um dos favoritos meus, ou você não tem essa questão? Eu decidi que, a partir do momento que o jogo está na loja, você não pode ter tanto apego a ele. Uhum. Ele tá lá pra ser utilizado, pra ser jogado. Um jogo que tá na prateleira, ele não tem valor, vamos dizer assim. Ele não tá sendo utilizado, não tá fazendo nada, não tá agradando ninguém. Então, um jogo parado na prateleira, pra mim, não vale nada. O jogo que eu mais gosto, que é o Agrícola, eu quero que as pessoas peguem, joguem, mexam. Não tenho problema nenhum com isso. Entendi. E pra quem não conhece a Fanbox, a Board Game Café de Curitiba, né? Como o nome diz, você tem uma parte de alimentos, né? Que vocês fornecem lá. E isso sempre foi uma ideia original? Você pegou você pegou a Fanbox de São Paulo ou algum outro local como referência? Então, no tempo que eu trabalhei na Fanbox, eu percebi que o público, ele fica dentro da loja um período mais ou menos extenso. Sim. E que fazia falta algum tipo de alimentação, de algo a mais para que a pessoa possa ficar mais à vontade ainda. Uhum. Então eu busquei fazer isso na Fanbox. Oferecer não uma refeição, mas um lanche, um bolo, uma bebida, um café, para que a pessoa possa jogar e relaxar de verdade. E como foi esse processo? Por exemplo, você cuida dessa parte ou você tem uma empresa terceirizada que cuida dessa parte de alimento? Então, como eu disse, eu não tenho exatamente uma classe. Uhum. A minha família já teve cafeterias. Sim. Eu já trabalhei em cafeterias, eu conheço de cafeteria. Em São Paulo, a Fanbox, por um tempo, fez parceria com a Geek House, que tinha uma lanchonete. Então, eu tenho um bom conhecimento da área de alimentação também. Legal. Então, foi aproveitando todos os skills ali, foi montando... Exatamente. Sim. Até tem uma pergunta aqui, novamente, do Thiago Cares, que falou assim, se houve já, se situações onde as pessoas derrubaram alimentos ou bebidas em cima dos tabuleiros? Sim, já houveram várias situações em que a cerveja ou suco foi derrubado em cima de um tabuleiro e algumas vezes causando perda de peças. Uhum. E aí a gente tem que correr atrás de reposição. Ou algumas raras vezes a gente consegue resgatar o jogo a tempo antes de que haja algum dano. Ah, com certeza. Acho que todo jogador de board game já deve ter passado por um mini susto, um mini heart attack que acontece quando isso ocorre, né? É, normalmente a gente fica mais cauteloso em casa depois do primeiro acidente. Com certeza, né? Porque assim, pra quem não conhece a luderia lá, tem as mesas e as mesas vocês colocam lá o porta-copos pras pessoas que consomem os produtos, bebidas e jogos lá, ficam lá em cima. Vocês já planejaram colocar, por exemplo, um suporte de copo um pouco mais seguro ou isso seria um investimento muito, muito rígido pra quem tá... Eu acho que tornaria o ambiente um pouco formal, um pouco... Controlado demais. Controlado demais. Você falou sobre os jogos. Qual que são os métodos de conservação? Como que é feito as conferências depois de um fim do dia? Vocês têm todo um controle? Como que funciona a metodologia de vocês? A gente tem uma organização nas prateleiras. Uhum. Proteção. Todos os jogos ficam com sleeve. Muitos jogos com caixa organizadora ou ziplock. Uhum. E os cuidados básicos com umidade, luz do sol e tudo mais. Entendi. Vocês deixam bem afastado para não pegar luz do sol, porque a luz do sol ele vai deteriorando a cor, né, do Exato. Tabuleiro. O sol ele queima o papel e acaba com a coloração da caixa. Entendi. E como que é feito a questão de, por exemplo, todos os jogos você tem, você sabe explicar todos, né? Porque você você tem vários jogos e como que é para, por exemplo, se alguém pega um jogo e você não sabe, como que... Normalmente, dentro da loja, a pessoa tem que ler o manual. Sim. Muitos jogos eu já joguei, eu gosto muito de jogar, então eu consigo responder uma questão ou Octa. Uhum. Agora, é inviável uma pessoa pegar um jogo como, por exemplo, Terra Mística e eu querer explicar as 14 raças que tem no básico. Levaria muito tempo, para muitas pessoas se tornaria cansativo, então... Quando a pessoa quer jogar um jogo, eu recomendo que ela pegue e leia o manual. Ah, sim. E também eu acredito que você deve receber diversos públicos, desde os jogadores mais avançados até jogadores que primeira vez estão tendo contato com board games, né? Sim, sim. Lá na nossa loja, a gente tem grupos de jogadores que trazem os próprios jogos, inclusive jogos novos que eu ainda não tenho. E aí eu fico conhecendo muitos jogos. E pessoas que vêm na loja sem conhecimento praticamente nenhum. Que só conhecem Jogo da Vida, Warband, Mobiliário cara a cara. E aí, a intenção é que essas pessoas que não têm ainda o conhecimento, a gente possa estar indicando alguns jogos que são mais simples, mas que sejam já jogos modernos e mais interessantes. Sim, até porque, querendo ou não, o que vocês fazem é um serviço para essa cultura de board games que tem no Brasil, que foi durante muito tempo alimentado por jogos muito simples, da Estrela, da Grow, né, como jogos War, Banco Imobiliário, Jogo da Vida. E você já teve algum momento assim que foi muito legal de vocês observarem alguém tendo um primeiro contato com um board game moderno e tendo aquela explosão de mente, assim, tipo, nossa, esse jogo é muito legal, porque eu não, como eu não conhecia isso antes? Sim, a gente tem na loja alguns exemplos de pais que vão com os filhos e ensinam os filhos aos jogos modernos. Isso é bem legal, é uma geração nova toda que está sendo criada. Eu tenho um cliente que vem com o filho e eles jogam jogos extremamente pesados, como legal. Lisboa, e é o garoto que lê o manual, aprende, ensina os pais a jogar, e os pais apoiam, jogam jogos de nível altíssimo, de complexidade, e isso realmente é surpreendente, me deixa muito feliz. É, porque deve ser gratificante, né, ver que você tá influenciando tanto no mercado, porque você tá fazendo novas pessoas conhecerem, e até gerando nova economia, né, porque as pessoas ou vão consumir mais jogos indo na loteria, ou até mesmo comprando jogos pra jogar em casa, né. Esse é um dos motivos pelo qual eu tento manter a todo custo a loja gratuita para quem quiser jogar lá, para que as pessoas possam ir lá conhecer, possam ter contato com esses jogos e posteriormente, se tiverem interesse em estar adquirindo mais jogos ou estar vindo jogar jogos diferentes. E como foi essa decisão de falar, não só pelo lado de hobby, mas como foi essa decisão financeira de falar, todos os jogos serão grátis e a pessoa só consome e paga o que consome? Como que foi esse impacto? Você foi difícil tomar essa decisão ou foi uma decisão natural mesmo? Então, é o que eu costumo falar para todo mundo. Se você quiser abrir uma loja de jogos de tabuleiro, não abra uma loja de jogos de tabuleiro. Abra uma outra forma de adquirir recursos e, junto com isso, coloque os board games. Sim. O que eu costumo brincar é o seguinte: por que que as pessoas vão na minha cafeteria e não em outra cafeteria? É porque eu tenho um alimento superior, eu tenho alguma coisa. O que que atrai ela? No meu caso, são os jogos de tabuleiro. É porque as pessoas vão lá pelos jogos de tabuleiro, mas elas acabam consumindo, acabam tendo essa rotatividade, né? Oportunidade. Exato. Assim, e ver que é um ambiente legal e voltam mais vezes, né? Exatamente. E por ser gratuito, elas podem convidar cunhado, primo, parente, sem problema nenhum. Sim, é porque a primeira impressão tem sempre impressão muito boa pra todo mundo, né? Isso vale pra qualquer coisa na vida. Se você vai pegar um carro novo e você tem uma impressão ruim, muito ruim naquele carro, não adianta alguém tentar te convencer que vai ser difícil. E a mesma coisa vale pra uma luderia, que o ambiente tem que ser legal e tem que estar todo mundo ali, tipo, se divertindo, né? Exato. Voltando novamente em relação às lojas que tem aqui em Curitiba, que são ambientes mais voltados pra jogos colecionáveis, TCGs e outras coisas, o que eu percebi bastante, assim, o que é legal pra caramba pra nossa comunidade, até por questão de ser benéfico pra todo mundo, é que, diferente das lojas, você vê muito um público feminino, né? Um público feminino, um público de crianças, adultos, idosos, você pode ver isso, e isso é por conta também do ambiente, né? Que vocês proporcionam. Exato, não só o ambiente, mas a própria ideia do local. Uhum. É pra ser um ambiente bem familiar. Sim. Então, a gente tenta trabalhar com jogos, com alimentação mais voltada ao núcleo familiar. Então, você vai ter na minha loja, sim, você vai ter cerveja, mas ela não é um local para que você fique bebendo até você ficar alterado, porque ali é um ambiente familiar. Não, é porque, querendo ou não, algumas pessoas bebem simplesmente pela vontade de beber, não pela vontade de ficar bêbado e fazer alguma coisa assim, né? Isso também é legal. Ó, antes da gente encerrar aqui, a gente deve estar comentando antes da gravação, né? Você tem vários jogos, você gosta de jogar, e como que é, por exemplo, você fechou a loja, você tem vontade de jogar, você joga final de semana, não... É tudo bem, final de semana é difícil porque vocês têm um horário bem estendido, né, no final de semana, mas como que é o seu grupo hoje em dia? Hoje eu não tenho um grupo. Uhum. Sempre que eu posso, eu jogo alguma coisa, mas dado o horário da loja, tudo é realmente difícil coincidir o meu horário com o horário das pessoas. Eventualmente, quando o movimento tá mais tranquilo, eu consigo sentar e jogar, mas é relativamente raro. Sim, e só você ensina jogo lá ou tem outras pessoas que fazem isso? Não, a gente não ensina jogos na loja. O que muitas vezes eu faço é resolver alguma dúvida, responder algum erro que a pessoa tem no jogo, que eu consigo consertar, visualizar, mas no geral a gente não ensina. Eu tô pensando em contratar monitores, pelo menos um sábado e domingo, mas isso acarretaria em estar cobrando pra que as pessoas joguem. E sim, eu tô relutando com todas as forças a cobrar pra você jogar. Mas você não teve caso assim, alguém chegou na loja, sentou e não conseguiu jogar e foi embora? Já aconteceram casos de que a pessoa queria jogar, mas ela teve dificuldades com o manual, sim. Entendi. E pra encerrar aqui, eu quero fazer uma pergunta, na verdade, aqui do Mário, lá de Mogi das Cruzes, São Paulo, que ele diz o seguinte: ele quer abrir um bar, barra luderia, na cidade dele, e ele quer verificar contigo como que você vê essa perspectiva de mercado, se hoje é o momento ideal pra você abrir uma luderia, se é promissor. Eu vejo da seguinte forma: o mercado de jogos de tabuleiro no Brasil, ele ainda tá começando. Uhum. Ele tem hoje algumas empresas que estão se tornando mais profissionais, mas que ainda cometem alguns erros. Com certeza. Amadores, uhum, vamos dizer assim. E tem muito espaço para crescer ainda. O público brasileiro, ele adora jogos, ele sempre gostou de jogos, mas ele foi privado da evolução dos jogos no mundo por questões econômicas. Uhum. Hoje, esse mercado tá chegando no Brasil, já faz uns 10 anos que ele está se desenvolvendo, e pelo que eu tenho percebido do perfil do público, é um mercado que vai continuar firme e forte aí por mais uns 10, 15 anos. Legal, é porque todo mundo comenta que é um mercado em ascensão, né? Ele não chegou no topo e não vai decair agora, né? Não, tá longe da decadência ainda. Sim, por exemplo, aqui ele fala, ó, a perspectiva então é de crescimento realmente, mas como loja, assim, você acha que é promissor ou você acha que tem um investimento muito alto pra... Porque então, você falou antes, né, que se ele tem quer, que ser uma coisa... abrir um bar... Uhum. Eu recomendo pra ele, abra um bar visualizando o quê? Você vai ter board game lá. Certo. Não pense assim, eu vou abrir uma loja de board game e vou ter um bar. Abra um bar pensando, eu vou ter board game. Com isso em mente, você vai estar visualizando espaço pra que as pessoas possam jogar, mas antes disso, você tem que pensar em ter o bar. Com certeza. Tendo o bar, você vai ter as mesas, vai ter espaço, depois você vai pensando nisso. Então, inicialmente, o mais importante seria ter o bar funcionando, e aí você pode colocar 50 jogos e começar a ver o que o público da sua região quer jogar. Ah, eles querem um jogo mais complexo. Aí você vai estar buscando jogos mais complexos. Ah, o pessoal gosta muito de jogos de guerra. Você vai procurar jogos de guerra. Porque é muito difícil você saber qual jogo você vai pôr na loja. Então, o que eu recomendo é, abra o bar, tenha lá 50, 100 jogos nacionais, procure as editoras nacionais, e somente então, depois de você ver o público que você vai estar atendendo, veja qual os jogos, principalmente os importados, que você vai estar comprando e colocando à disposição. Sim, e como você disse, né, é gratificante ter uma luderia, até por conta desse incentivo que você faz pra, até para a comunidade de board game, né, e eu acho que com isso a gente já encerra nossa entrevista aqui. Eu quero agradecer muito mesmo a sua presença aqui na minha casa. Massa, eu que agradeço a oportunidade. Né? Seja bem-vindo ao podcast. E pra galera que não conhece a luderia da Fanbox, como que ela faz pra vir aqui em Curitiba e conhecer? A luderia, ela tá na região do centro, na rua Comendador Macedo, 318. É um espaço bastante amplo, bem familiar, fácil de acesso da rodoviária. Então, se você vier de fora de Curitiba, é fácil chegar, não é difícil. Da rodoviária, dá cinco quadras. Dá pra ir a pé. O pessoal pode vir, tá convidado. Só não abrimos de segunda-feira. Ah, mas segunda-feira é o dia do descanso, né? Porque abrir final de semana, sexta, sábado, domingo, até as 10 da noite. Cara, merece um descanso na segunda-feira, né? A gente trabalha na segunda, só não abre a loja. Exatamente. A galera pensa, não, tá, agora o Massa tá lá com as pernas pra cima na casa dele, só aproveitando o momento. Não, ele tá lá dentro da loja fazendo preparando tudo, né? Fazendo tudo pra semana que chega aí. É, isso aí. Eu também digo aqui que nós da equipe do Jogatinho, a gente agora tem a meta de bater cartão uma vez por mês lá, pelo menos duas vezes por mês eu vou tentar ir, pra conhecer jogos, pra conhecer, encontrar a galera mesmo lá. A gente tá fazendo isso porque até então a gente não tinha essa rotina por conta de N motivos, mas agora a gente quer manter isso aí e a gente vai lá prestigiar o trabalho do Massa, a loja em si. Vai, eu acho lá, bem tomar legal. Café, tomar, cara, os sucos lá são bem da hora. Mas é isso, gente, então, muito obrigado por acompanhar mais uma vez o nosso podcast aqui de entrevistas. Deixa nos comentários mais perguntas pro Massa, ele vai provavelmente dar uma olhada lá e talvez até responder vocês na sequência. Eu novamente agradeço aqui e fico por aqui. Até o próximo turno.